Juliano 20-8, transporte 5055. A torre está em 118-9, seria o corpo light. 973 Close 40, chamando 208, por favor. 208, boa noite. Boa noite, será 973. 973, contato Rosário Nicolai e vigilância 973. Possível voar usar a presença? Ou elefa? Quanto é que eu fui inicialmente, o 973? Comprei o perfil. Está avisado o motorizador que está vista com o 723. 723, chega a torre em 118, vai tomar 95. Foi para o tempo, não é de perto. Boa noite, bom, 723, não sei, escuta. Lógico, no 723, continue a aproximação agora de pista livre, vento 160 graus, 05 nós. Aguarda pista livre, igual no 723. Posição Romeu, Gol, 723. São Obrigado, bom médio para o nível 050, 3600. Pronto para a linha de falada 1-0 ou 1-1-3-4? 1-1-3-4 autorizado, Sistema 0, vento 950, grau 04, nós, altitímetro na 09. Salve, galera, decolada, sono 0, 09, 134. Autorizar a taxa até o ponto de espera da pista 09, ponto de espera reporte pronto, de altímetro 09. Autorizado o taxa de ponto de espera da pista 10, pista 09, 10. Autorizado, LS, X-ray, pista 09, 10. Isso, Comando 72, tráfego 2 horas, 9 milhas, rumo ao sudoeste, cruza nível 905 em subida. O tipo 1 TR-72. 7-9-2-2-0-9-2-4. Condições de passar posição coral no nível 1-5-0-1 acima? Para manter a separação para o órgão adjacente, que é a operação convencional. Formou o tráfego da companhia, o tráfego 2 horas, 1 a 5 milhas, cruza nível no 3, cruza nível no 4, 0, tipo até 72. Decolado ao 53, sabe quanto ele está lá, dona Frequência 12A, 3 sinal de 0. 19-8, 1208, gol 1134, olha aí. Olha. 20 azul 49. Contato radar, subavia, saída Puca para o nível 350. Quem subindo via Puca 350. Gente, sub e mantém nível 310, aguardando confirmação com o centro Recife, com 1134. Ok, 310, aguardando confirmação. Número 34 do centro Recife autoriza, nível 310. 310 autorizado, gol 1134. Antônio 00, vista de chegada para 2 mil pés, QNH 1019. E a chegada para 10, 2, 3, 3, 4. 5972, chama o centro Recife, 128, decimal 35, ao TR 123, decimal 8. 605, decola 12,6, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 10-0, eu tô zero, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, tá? 3385, decola passando 2.000 pés. Alguma chance de voar a Caju? 3305, contato radar, suba para o nível 330, autorizado voar Jamo, tá? 3305. Jamo, dá ajuda, agradece. 3305. Suba 774, voo para o de Raíra. Zero, zero. Autorizado final ILS X-Way, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. 3600, reporte estabilizado no localizador, X-Way 0. 1098, estabilizado ILS X-Way. 1-098, chama a torre Salvador 1-098, decimal 95. 1095. Boa noite, bom 098, estabilizado pistão a zero. Bom 098, boa noite, tráfego no estado, autorizado com o pistão a zero, vento no 40 grau, 049, ajuste altímetro no 09. Livre por pistão a zero, bom 098. Milhão, 0120, décima 1. Sentry 152, Scotia Bank, Sendo Via, Bomed 1 Arrival to 2000 feet, altimeter 31019. Sentry 152, speed at your own discretion. Chama o centro Recife, 1-2-6-8-5, ao PR 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5. Chama a torre Salvador 118, decimal 95. 2-5-5, ó. Ó. 0738.4. Negativo. Então, 4738 autorizado, Salvador para Serra Brava, Foxtrot Zulu, via OPV 19, livro de voo autorizado 370. Saída Momo, transição Fruti, decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda. Transição do 5063, o controle de Salvador opera na frequência 120, decimal 80. Otan 4738, autorizado para Diana Bravo, Foxtrot Sul, Fortaleza, 5350. Decolando a pista 10 para a saída Momo, transição flotil, primeira curva será à esquerda após a decolagem. O transponder aciona 5063 e o controle Salvador Alpera 120, small 80. Então 4738, nível autorizado 370. 370 autorizado, tá? 4738. Então 4738, o cotejamento está correto, 07 também, ponto, não me escuta. 10998 no solo 02, autorizado táxi para Pátio 1, no via Alfa Juliette, portão 02. Pátio 1, Alfa Juliette, para o 2. 0-9-0-0-0 São 3600, boa noite, tráfego avançado, autorizado por uso, pista no 0, vento no 40 grau 059, hoje já o altímetro no 09. Ajustado no 09, livre curso, 3600. I-3305, chama centro Recife, 126, decimal 85, ao pé 125, decimal 45. 1275, 12545, obrigado, boa noite. Boa noite, um bom voo. Solo ao 05, autorizado ataque para Pátio 1 no via Alfa, reportante do ataque 6, Juliette. Pátio 1 no Alfa, reportamento do Juliette, da 3600. Romeu, Juliette, portão 09. Juliette 09, 3600. Então, Mike Bravo informe, acione a verificação e prossiga a via. Chegada a Aman, PNH-1019, prossiga inicialmente nível 1-10. Reduza para 2209. Reduzindo, é o seguinte, 3C4. Reparação para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Teste 3C4, mantenha pronto, alimentado pelo curso. Sim, para informação, tráfego prestante, tráfego uma hora, 8 milhas, na chegada da Bomé de Uno, cruza 4 mil pés em descida, tipo 1, 2, 3, 2, 0. Testa visual, voo 1-3-4. Concordo, se possível, redução 1809. Reduzindo agora, 8A. Estou em formação, tráfego prestante a velocidade de solo de 1609. Reduzindo. Agora, 4738, no portão 7, pronto para o segundo. 4738, livre sonar, chefe para o táxi. Senador, boa noite. Aciona a identificação do seu via chegada por MET 1 no parador 2010, Senegal no 019. Bono 34, curva direita para o 060, para interceptar sinal e olhar sexual e pista 10. Frente direito 060. Senador 2, Senador 2, foi fluido de Duna. Contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, time through 152. Salvador Tower, good evening, time through 152, final approach 1810. Time through 152, clear to 91-1-10, wind 150 degrees, 0-3 knots, clear 8-1-0-1-9. O mesmo encontra-se a meia milha do marca 2 terra. O mesmo na check no 50 graus, 039 e o ajuste altímetro na 099. Ciente 1-1-3-5-4, reduzindo. Boa noite, Azul Ciclone 27, aciona a identificação. Autorizado para o DITAP para interceptar a chegada do Mediuno, QNH1019, desça para o nível 050. Salve o forno, desça para o nível 060. Eu sou o 2000 Alfa 09, autorizado ataque para Patiano via Alfa 4 antes do ataque 6 de Juliette. Alfa Response, depois Juliette 5 e 1 para 0. Autorizado ponto, pistola 0, vento 1, 6, 0 graus, 04 a noite. Deixa o altímetro 9-0, 9-0. Sete, livre, busca, observa 1-0, 3-4. Então, 4-7-3-8, autorizar ataque até o ponto espera da pista 1-0, via parte 1, no Inter, no ponto espera, reporte pronto, na minha escuta. Em alfa direto, portão 03, também escuta até o corte. Tente autorizar o pátio 1, via alfa Juliette, o portão 03, na sua escuta. Prova de forma, apenas tem informação, é transporte de ferro. Autorizado final e ali a sexual pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado a linha de colapso 1-0, vento 170 graus, 059. Paraná 074, acione identificação dessa via. Chegada para Bente 1 para o nível 070, Senegal no 019, reduza para 2509. Comitê 7 após Itapa, desça para 2010, Senegal no 019, liberado das restrições de velocidade, azul 527. 527 após Itapa, transgredir liberado as velocidades. E 527. 19 está autorizado após 2010. Afirmativo, azul 527. Azul 527. Decolada aos 2.6, chame controle Salvador na frequência 1.20 decimal 80. 1.0, obrigado. 4738, passa 1.400. 4738, contato radar, cidade, saída Momo para nível 370. Via Momo para 370, 4738. Mais uma vez, uma recuperação para sequenciamento, curva esquerda na proa 085, o limite será radial 320 do VR de Salvador. Esquerda 085, o limite é a proa 0 de Salvador. Deve ser no 6.000 ainda, no 060. Afirmativo, ainda nível 060, Mike Bravo e Unifor. Ah, por que é, só foi o estacionamento para subir 1.500 pés na proa da Paris, hein? Mais uma vez, informe com o instrumento cancelado, aos 27, foi na proa de Paris, desça para 15000 pés, confirmando que negar 10019. Mike Bravo, uniforme em cima da navegação, proto através de Paris. Ok, eu não me esqueça, proto através de Paris, que é o mais grande. Corrigindo essencialmente para 4500 pés. 4500 pés, tá. Chama a torre de Salvador 118, decimal 95. Boa noite. Boa noite. 527 autorizado, sinal INS, X-Way, pistão na zero, reporte, estabilizado no localizador. 17 para 2019, autorizado, final do ILS, constará estabilizado, às 1.57. Bravo, informe, informe, tráfego, 3 horas, 1.0 milhas, rumo nordeste, cruza 450.10 em descida, o tipo Embraer 190. Azul 5127, informa tráfego, 9 horas, 1.0 milhas, rumo oeste, mantém 450.10 e tipo Xingu. Azul 5127. Panema 074, de subir a chegada para 2003, Querengal 1099. Tráfego de estado autorizado por sistema 0, vento 1, linha 0 grau 049, a gente altímetro 1099. 274. Mantei 2504 mais. Sim, Matheus, o Oceano 074. Redução a critério. Tá, estou com as vozes de estar, obrigado. Lado LS, pista vista, 527. Azul 527, apenas confirmando, o tráfego atualmente reportado à sua esquerda, 5 milhas, vai prosseguir para a pista auxiliar, complete a aproximação, chama a torre Salvador em 1.18, decimal 9.5. 18.95, está certo do tráfego para a 1.7. A gente grava uniforme, atenta ao tráfego à sua direita na final do pistão 1.0, o Embraer 1.90, chama a torre Salvador 1.8, decimal 9.5. Fala, visual, obrigado. Oi. Autorizado, ponto, sistema 0, vento 1.60 graus, 0.49, altímetro 1.09. Número 19, está livre, foi 77. Beleza, o Papa Tango mais bravo no fronte, está interceptando na final da 1.07, tem o tráfego azul na final da 1.0 a 2. Seja o Patango Mike Bravo uniforme, procede com o número 2 Raposo no aeródromo, aguardando este de 17 livre. Lugar para cheque no 60 grau 049 e hoje de altímetro 1.0 no máximo. Ah, turma, tá aproximando, aguardando a observação de todos. O azul 5127 para informação do tráfego à sua esquerda, um eco 121, o mesmo encontro esse é 1.506, você está pouso na pista auxiliar, pista no 7, tráfego ciente da sua aproximação da pista 10, não interfere. 527, para visual com o tráfego à esquerda. 4738, chama o centro, Recife 126, decimal 85, Alter 125, decimal 45. 4732? Afirmativo, chama o centro, Recife 126, decimal 85, Alter 125, decimal 45, tanto 4738. 12685-2545-4732. Solo, aos 35, autorizar ataque para o 41, e Alfa Juliette, portão 01, me escuta até o corte.